mais que paixão. É o que sinto, o que tenho, o que espero de nós dois. A vida nos uniu de forma eficaz. Loucura foi te beijar e ali entender e acreditar que o amor nasce em um olhar. Natureza a agir, expressões de um existir, detalhes a se completar. Destino vai traçando novos rumos, ditando através de segundos. E a saudade aperta cada vez que é domingo. E eu que conto os dias pra de novo ser contigo. É segunda-feira e sem ir a nem beirar. Quero te encontrar, eu quero te encontrar. Te encontrar vai além da razão, além da emoção, bem mais que paixão. É o que sinto, o que tenho, o que espero de nós dois. A vida nos uniu de forma eficaz. Loucura foi te beijar e ali entender e acreditar que o amor nasce em um olhar. Natureza a agir, expressões de um existir, detalhes a se completar. Destino vai traçando em fração de segundos. E a saudade aperta cada vez que é domingo. Eu que conto os dias pra de novo ser contigo. É segunda-feira e sem ir a nem beirar. Eu quero te encontrar, eu quero te encontrar. Mais que paixão, é o que sinto.